favela, né glamour, né bode condomínio que representa os true. Das covas dos leões, perigo a multidões, nem santo nem ladrões, teste apetitões, cifrões, campo da guerra total, radioativo, sem terror, nem de XT, pra pagar de bandido, na folha do amor, sem teatro pra ator, aonde não tem vida, exalo, cheiro da flor, tenebre do bélico, servo, dono impotente, parcial, vai gelar, nós é integralmente, a contenção da lágrima, última chorar, quem? Que vai marcar sem imitar ou maquiar, sem papo pro bastidor, favelado tem sensor, sem congênito terror, pra entender, tradutor, os plaquetes sem adiantou, seu fascismo a contundência reforçou o veredito, escrito, São Paulo 011, perifa, BCD, quando fala do sol monstro, inimigo tem AVC, esquece o book cantor, a chance, enferma, livre-arbítrio, na seca, sequela da consciência, sem guerra virtual, pro fiel a marca na despesa funerária. Oakley não deu a cara e dos gueto as capital estourando JBL. Esquece Tom Tietê, não vai ter selida EBP. Menos bandido que o político, se pra bandido. O rap é a arma que não desce o oprimido. Notórios pro restart das quebras ao presídio. Impossível ser relativo com instinto destruído. Então, puta que eu pari o Brasil. Só produz fuzil, fuzilando ostentação, lembrados varonil, sem merchan pra tente beat, álbum de foto no Mac, monstrão vida real, não no clipe, no message. Boy de toque capuz, é joia que não reluz, a imagem não traduz, inimigo seduz, guiado por Jesus, faço jus à recompensa. Quem é a voz? Quem que representa a voz? Tico que capuz, é joia que não reluz, a imagem não traduz, inimigo seduz, guiado por Jesus, faço jus à recompensa. Quem é a voz? Quem que representa? Enquanto houver os brando, eu vou ser a fal, sem a regra do jogo, assassinato social, literal preocupação, inclusão, sem licença, a resposta é violenta, o país da incompetência. Sem ter poeta lúdico, desfavelando a mente, ladrão ou Hello Kitty, na base do creme, dinamite na ação, mas almejo o jardim, enfim, os pivetinhos, tudim, crescer feliz, porque a vergonha do playboy pra nós foi eficaz, da lotação dos trem, a escola do cartaz, firmão, não se temida se flagrar, um sorriso porque, pesado e bicho é latrocínio pro inimigo, humilde sem treinar, versátil na missão, esperança ao coração que vive em depreciação. Então, Afeganistão, ao complexo alemão, campo minado de ilusão, propaga as depressão pra reação do ocupante do escombro, do extremo apoteótico. É o extra pra quem tá no veneno, não converse o som de festa pra quem é submundo. Poder, votada guerra na pólice do seguro. E o que sobra da fé, juntada aos destroços, melancólico ao feliz do coma, ao pódio não espero homenagem, holograma da mídia, reforça segurança da Assembleia Legislativa, afronta do efeito rúbrica parlamentar, não debate apologia na hora de assinar, a inveja do concorrente tende a amadurecer, o amor de SP se perdeu no Tietê, tô aqui pelo incentivo, o capítulo do livro, o sonho interrompido pode vir do excluído, não faça do plano louco, o lixo pra latrina, o protesto é latente na mente do pessimista. Boy de toque capuz, é joia que não reluz, a imagem não traduz, inimigo seduz, guiado por Jesus, faço jus à recompensa. Quem é a voz? Quem que representa a voz? De toque capuz, é joia que não reluz, a imagem não traduz, inimigo seduz, guiado por Jesus, faço jus à recompensa. Quem é a voz? Quem que representa?